Fala, meu parceiro Charlie do canal Top. Não importa se foi só um beijo, quatro, cinco ou seis. Não importa se foi uma noite ou se foi um mês. Não importa se foi uma taça ou uma garrafa. Errado quando procurou na rua o que tinha em casa. Mas o problema não é quantidade, e sim a qualidade dos seus adoçados. E se quer saber, mesmo dizendo que foi sem querer, você querer também machuca, você querer também magoa, sem querer também é traição, sem querer também não, não merece perdão, sem querer também machuca. Sem querer também magoa, sem querer também é traição, sem querer também não, não merece perdão. Quer que é o CD? Estamos juntos. Paradão do Pitou, canta, Pitadinho. O nosso caso não é quantidade, e sim a qualidade dos seus adoçados. Mas se quer saber, mesmo dizendo que foi sem querer, você querer também machuca, sem querer também magoa, sem querer também é traição, sem querer também não, não merece perdão, sem querer também I'm